Bem-vindos, amigos e amigas, ao Conexão Campo Cidade. Este é o nosso sexto programa, uma parceria entre o Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, e o Grupo Questão Agrária em Debate. Hoje o quadro Reflexão Campo Cidade continua a entrevista com a professora Andréa Teixeira, da Escola de Serviço Social. Professora Andréa, você poderia falar um pouco mais sobre a reforma da Previdência atual? Faço sim. A proposta de emenda constitucional 287 de 2016 está no Congresso Nacional. Como proposta de emenda constitucional, é preciso maioria qualificada no Congresso para votação, além de votação em dois turnos nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Essa proposta de emenda constitucional tem um impacto enorme, sobretudo na aposentadoria das mulheres, das aposentadorias dos trabalhadores rurais e da aposentadoria dos mais pobres, porque amplia o tempo de contribuição para até 49 anos, se o trabalhador quiser se aposentar com vencimentos integrais, e isso significa um impacto enorme nos trabalhadores que não têm estabilidade no emprego, que têm mais dificuldade em se manter empregados, nas mulheres que têm um tempo de 5 anos a menos por conta das duplas ou das triplas jornadas de trabalho, e do trabalhador rural, onde as relações de trabalho ainda são muito arcaicas. As relações de trabalho no campo ainda são extremamente precárias e atrasadas. Dificilmente o trabalhador rural tem os seus direitos preservados, tem a sua carteira de trabalho assinada, tem a garantia de férias, de descanso semanal remunerado, todos aqueles direitos trabalhistas, e, portanto, obrigar a esse trabalhador que faça, né, nas condições de trabalho rural hoje, que ele faça 49 anos de contribuição para, neste momento, parar de trabalhar e usufruir uma aposentadoria, significa negar o direito de aposentadoria ao trabalhador rural. Da mesma forma como negar e dificultar o acesso à aposentadoria da mulher por conta da sua dupla ou tripla jornada de trabalho. Como também dificultar ou até impossibilitar para aquelas pessoas mais pobres, que têm menos, de se manter empregado durante um período de 49 anos. Então, assim, essa contra-reforma é uma proposta contra a população, contra o trabalhador, contra os direitos do trabalhador e, sobretudo, desrespeitando e invalidando a luta que os trabalhadores fizeram desde o século XIX para garantir seus direitos sociais. Muito obrigado, professor. Acompanhe os nossos debates nos próximos programas. Juntos pela Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.